vai para a cobrança. No time da Holanda, Ronald de Boer. Se Taffarel pegar, se bater na trave, se for para fora, acabou. É Brasil na final. Ronald de Boer, pé direito contra Taffarel. Partiu, bateu, Taffarel! Sai! Brasil! Sai! Sai, que é sua, Taffarel! Brasil! Brasil na final de novo! Brasil de novo na final!